Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 8 de abril, em segunda discussão, o projeto de lei 229-A de 2011. O texto proíbe a prestação de serviços de vigilância por cães de guarda com fins lucrativos. O deputado Paulo Ramos, do PSOL, autor da proposta, define como infratores proprietários dos cães e do imóvel em que os animais estejam guardando ou vigiando, bem como todo aquele que contrate por escrito ou verbalmente para se utilizar os trabalhos de cães para fins de guarda. Eu tenho uma interlocução com as entidades protetoras dos animais e me trouxeram denúncias graves sobre a utilização de cães, a violência contra os animais. Então, sugeriram que o ideal seria a proibição. É uma espécie de desvio, o animal não está feito para isso. Não é uma contribuição efetiva. O projeto vai para o governador Luiz Fernando Pezão, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.